Agora você tá aí, cheia de pretendentes. Esqueceu nosso amor, acabou tão recente. E eu ainda tô tentando seguir minha vida atrás de uma saída pra curar as feridas. E você tá em todas, não perde uma. Só fico sabendo de você na rua, beijando pra quem quiser ver. Mas eu preciso falar pra você não esquecer de lembrar que pra cama todo mundo vai. Dizer que ama todo mundo diz. Eu quero ver fazer amor sincero e com sentimento que eu sempre fiz. E pra cama todo mundo vai. Dizer que ama todo mundo diz. Mas você sabe que não adianta. Só eu tenho as manhas de te fazer feliz. Chora meu gaiteiro. E pra cama todo mundo vai, viu? Quero ver amar como eu. Quero ver fazer aqui com sentimento. E você tá em todas, não perde uma. Só fico sabendo de você na rua, beijando pra quem quiser ver. Mas eu preciso falar pra você não esquecer de lembrar que pra cama todo mundo vai. Dizer que ama todo mundo diz. Eu quero ver fazer amor sincero e com sentimento que eu sempre fiz. E pra cama todo mundo vai. Dizer que ama todo mundo diz. Mas você sabe que não adianta. Só eu tenho as manhas de te fazer feliz. E pra cama todo mundo vai. Dizer que ama todo mundo diz. Mas você sabe que não adianta. Só eu tenho as manhas de te fazer feliz. Mas você sabe que não adianta. Só eu tenho as manhas de te fazer feliz. E te fazer feliz. Vai ter um monte, mas nenhum é igual eu, viu? Nenhum.